Eu rolê pelo centro da city, várias vitrines. Olha, está, imagina, mente vulgo, adivinha. Se vê dentro daquela crise, o bojaco louco. Tu me pique gangsta. Para os pipocos intocáveis, que nada tá mais pra boys em derrute. Cadillac, suspensão ara, mente o ilude, ser o protagonista. Na pista não desista, ganhar o Oscar em Hollywood. Capa de revista, revista caras, veja isso aqui, vixe, tititi. Marca na calçada da fama, vai acordar, fi. Fica complexo, então acaba a viagem, quando ele vê o reflexo. Enfim, a realidade, pobre e infeliz. Pois todo mundo odeia o Chris, o leque da quebrada que só quer ser feliz. Pensou que era um mocinho que beijava a atriz aí, mas na verdade é só galinha que mora ali. Ainda é sábado, no bolso alguns centavos, mal dá pra comprar um pão, muito menos um jaco. Mas a vontade é tanta, ainda tenho esperança. Espiante passa um plano, cadê o segurança? A ambição é a vontade, na cabeça a maldade. Ninguém perto, então surge enfim a oportunidade. No pinote não tem pra ninguém pegar na corrida. Um, dois, nem me viu, já sumi na neblina. Black light pro fight ligado, rapacionado, fica na sua, sai da rua. E vem a patrulha, enfim chegou. A chance que ele sonhou, mas não é Warner Bros, nem reality show. Mas vai aparecer nos jornais e TV, só que é de vestir, aqui não tem dublê. Ele não era o Zen Bolt, fundação casa é o fim. 5 mil volts, neguinho, melhor ficar no chinelinho. Só no chinelinho, neguinho, no chinelinho. Só no chinelinho, neguinho, no chinelinho. Conseguir até o fim. Só no chinelinho, neguinho, no chinelinho. Só no chinelinho, neguinho, no chinelinho. Só no chinelinho. Porque faz parte de mim. Que é choque, toque, toque. Se sacode, mano, acorde. Eu vou é no chinelinho, não seja um lord. No chinelinho, neguinho, no chinelinho. Vou devagarinho, como até já dizia Martin. É devagar, é devagar, é devagar. Vixe. Não é hora de parar para ficar na defesa. Joga esse time pro ataque, marca esse gol de cabeça. Mantenha os pés no chão, se tu dá 10 eu dou 100. Mas não vou mesmo ficar pagando pau pra ninguém. Devagarinho, nós vamos chegar também, irmão. Nos carrão, nos cordão, nas mansão, nos blusão, nas missão. Tudo ão, mas nada de ostentação. Em primeiro lugar, eu quero o ão da salvação. Mas tu, antes mesmo que possa me julgar, rapa, deixa eu me apresentar. Não julgo o livro pela capa, leio o seu conteúdo, pois a introdução é sempre de surdo. Sou cidadão do gueto, só quero meu respeito. Periferia sim, mas cidadão brasileiro. Meu RG não basta para lhe mostrar quem sou, mas o suor do meu rosto foi quem me registrou. Da dor no dia a dia, de sol a sol na conquista. Porque se quer o prêmio, então tem que vencer a briga. União por dia, que nada pra mim é 5 ou 6. Hoje não tô no topo, mas vai chegar a nossa vez. Então não venha tirar, não chega aqui pra pagar. Respeita pra quem tem. Se quer, tem que respeitar. O mundo gira, a terra gira, a gente pira na trilha. Hip hop é só quem pode, o som é louco, né, Loki? Na vitrine tá o sonho de quem sonha assim. Mas eu não posso parar, vou seguir no chinelinho. Só no chinelinho, neguinho, no chinelinho. Só no chinelinho, neguinho, no chinelinho. Só no chinelinho, neguinho, no chinelinho. Só no chinelinho, conseguir até o fim. Só no chinelinho, neguinho, no chinelinho. Só no chinelinho, neguinho, no chinelinho. Só no chinelinho, neguinho, no chinelinho. Só no chinelinho, porque faz parte de mim. Só no chinelinho, neguinho, no chinelinho. Só no chinelinho, neguinho, no chinelinho. Só no chinelinho, neguinho, no chinelinho. Só no chinelinho, neguinho, no chinelinho.